Desde a primeira vez em que eu te vi, alguma coisa me dizia que a minha busca por viver um grande amor acabaria. O tempo foi me ensinando a conhecer seu lado bom e seus defeitos. E mesmo havendo diferenças, quis você do mesmo jeito. Perdi a conta das paixões e dos amores que eu vivi, sorrisos, erros e acertos, e as mentiras que eu ouvi. E agora eu encontrei você. Que deu um rumo em minha vida, me ajudando a ser feliz. Me fez pisar em terra firme e o nosso amor criou raiz. Menina, escuta o que eu vou te dizer. Meu coração é pequeno demais pra caber um amor tão grande desse jeito. E você tá me fazendo esquecer as dores que eu tinha no peito. Minha paixão me encontrou em você, mil razões pra nunca mais ficar sozinho. Solidão é uma pedra que eu não quero outra vez em meu caminho. Que deu um rumo em minha vida, me ajudando a ser feliz. E fez pisar em terra firme e o nosso amor criou raiz. Menina, escuta o que eu vou te dizer. Meu coração é pequeno demais pra caber um amor tão grande desse jeito. E você tá me fazendo esquecer as dores que eu tinha no peito. Minha paixão me encontrou em você, mil razões pra nunca mais ficar sozinho. A solidão é uma pedra que eu não quero outra vez em meu caminho. Solidão é uma pedra que eu não quero em meu caminho. Solidão é uma pedra que eu não quero em meu caminho.